Antena Web Informação. Antena Web tem uma rádio dedicada ao nosso país. Quando o ouvinte entra em liveportugal.antenaweb.info, a Antena Live Portugal, vai poder ouvir música cantada em português de Portugal ou tocada por instrumentistas portugueses. Mas não é apenas isto que vai poder ouvir neste canal da Antena Web. Acesse e ouça tudo o que tem a ver com Portugal em português do nosso. liveportugal.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Depois das 32 vítimas mortais que se sucederam a um incêndio numa discoteca em Bucareste, capital da Roménia, o primeiro-ministro daquele país, Victor Ponta, assinou ontem a sua demissão. E este é o momento histórico que vive a Roménia, já que depois do que aconteceu, o patriarca, a principal figura religiosa da Roménia, veio defender a não ajuda às vítimas que se encontravam naquele local. Recordo que de sexta para sábado, uma discoteca na capital romena, Bucareste, incendiou-se e acabou com a vida de pelo menos 32 pessoas, se bem que há ainda mais 25 feridos. O número inicialmente tinha sido 35 vítimas mortais, mas foi depois corrigido, coincidir com um dos feridos graves. Eram 25 declarados e 35 mortos, são atualmente 28 os feridos graves e 32 as vítimas mortais. Depois deste incidente, a Roménia tem sido palco de várias manifestações e neste momento ainda é incerto o cenário político romeno. O Futebol Clube do Porto venceu ontem o Maccabi Tel Aviv em Haifa, em Israel. A equipa do Futebol Clube do Porto consegue assim 10 pontos, ou seja, mais 3, e é líder do grupo. Basta agora apenas um ponto para garantir a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões 2015-2016. Já na terça-feira passada, o Sport Lisboa Benfica haverá feito o mesmo, mas em casa, em frente ao Galatasaray. Os turcos venceram na terceira jornada por 2-1 na Turquia ao Benfica. Na terça-feira passada foi a vez de responder com a mesma moeda depois de um 2-1 em casa frente aos turcos. A equipa do Benfica tem agora 9 pontos e está também com mais 2 do que o segundo classificado, que é o Atlético de Madrid, depois de um surpreendente empate a 0 contra o Astana no Cazaquistão. Hoje jogam o Sporting Clube de Braga, Clube de Futebol dos Belenenses e Sporting Clube de Portugal. A equipa bracarense é que está melhor classificada de todos. Se os minhotos ganharem este quarto jogo, vão ser os únicos clubes portugueses, ou o único clube português neste momento, a ter 12 pontos, ou seja, 4 jogos, 4 vitórias. É apenas um cenário, porque o jogo só começa mais logo ao final da tarde. Sporting e Belenenses podem também posicionar-se muito bem para a passagem à fase seguinte, neste caso aos 16avos da Liga Europa. António Costa reuniu-se mais uma vez com o Partido Comunista Português e com Jerónimo de Sousa. As reuniões para um possível acordo de coligação à esquerda continuam, mas para já sem grandes certezas e até mesmo sem grandes convergências. Bloco de Esquerda, liderado por Catarina Martins, PCP, liderado por Jerónimo de Sousa, e PS, liderado por António Costa, continuam em negociações, sendo que na próxima terça-feira vai haver uma apresentação de uma moção de confiança, neste caso, que poderá provocar o cenário de eleições antecipadas. António Costa, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa já confirmaram que vão votar pela moção. Isto quer dizer que vão ser contra a apresentação do plano da coligação à direita, Partido Social Democrata e CDS-PP. E depois do incidente na Rússia, ou neste caso com um avião russo, mais um incidente com outro avião, desta vez em Juba, a capital do Sudão do Sul, o país que se formou em 2011. Mas desta vez, a maior parte das vítimas encontravam-se em terra. O avião, que era um avião de carga, transportava apenas dois passageiros. Um deles sobreviveu, uma criança de um ano que vinha no avião. O piloto acabou por falecer. As restantes 34 vítimas eram habitantes daquela região, já que o avião se despenhou numa zona habitada, aliás, bastante habitada. Foram 34 as vítimas mortais. Há também um número ainda indeterminado de feridos, alguns deles em estado grave. Em referência ainda ao avião russo que se despenhou em Sharm el-Sheikh, ou neste caso, que caiu em Sharm el-Sheikh e que vitimou 224 pessoas mortalmente, cada vez mais está colocada a hipótese de uma bomba dentro do próprio avião que terá sido a causa do desaparecimento súbito do aparelho da Airbus, um Airbus 321. Ante esta situação, e depois dos Estados Unidos, é a vez de Londres decidir evacuar os seus cerca de 20 mil londrinos, ou neste caso britânicos, que se encontram naquela zona turística de Sharm el-Sheikh, no Egito. É uma conclusão prematura, diz o governo egípcio, que não quer ver manchada aquela região, que é, aliás, um dos maiores símbolos turísticos de toda a África. O nosso Antenweb Informação vai mesmo ficar por aqui. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta mais ou menos à mesma hora aqui no canal 1 da Antenweb. Ouvinte, boa tarde.